As Flores, de Poesias Infantis, de Olavo Bilac. Esta gravação LibriVox está no domínio público. Gravado por Ariane. As Flores, de Olavo Bilac. Deus ao mundo deu a guerra, a doença, a morte, as dores. Mas, para alegrar a terra, basta haver-lhe dado as flores. Umas criadas com arte, outras simples e modestas. Há flores por toda a parte. Nos enterros e nas festas, nos jardins, nos cemitérios, nos paus e nos pomares, sobre os jazigos funéreos, sobre os berços e os altares. Reina flor, pois quis a sorte, que a flor a tudo presida, e também enfeite a morte, assim como enfeita a vida. Amai as flores, crianças, suas irmãs dos esplendores, porque há muitas semelhanças entre as crianças e as flores. Fim do poema.